4:13. Glória a Deus. Filipenses 4:13. Quem encontrou, diga amém. Quem não encontrou, diga misericórdia. 4:13. Vamos dizer todos juntos? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Vamos falar mais uma vez? Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nele que te fortalece, você vai poder todas as coisas. Mas fora disso, não vai ter como. Feche os seus olhos, fale com Deus. Pai querido, nós cremos, ó Pai, no poder da Tua Palavra, no poder transformador da Tua Palavra. Tu és o Deus da vinda, Tu és aquele que pode todas as coisas. Ó Deus, antes que houvesse dia, o Senhor já agia, Papai, o Senhor já era. E agindo do Senhor, quem impedirá? Nós cremos, ó Pai, que se Deus é por nós, se o Senhor é por nós, Papai, não vai ser o inimigo, não vai ser as lutas, não vai ser as adversidades, não vai ser os problemas que vai tentar nos separar, porque o Senhor é maior do que a luta, o Senhor é maior do que o problema, o Senhor é maior do que todas as coisas, e ó Pai, em meio a todas estas coisas, o Senhor tem grandes coisas para nos ensinar, o Senhor tem grandes coisas para nos mostrar. Revela-nos nesta noite a Tua Palavra, ó Deus, e que Teu Espírito Santo venha abrir o nosso entendimento, Papai, acerca de tudo, a todas as coisas que às vezes nos sobrevêm, de todas as coisas que às vezes o Senhor permite que aconteça, ó Deus, e às vezes nós não temos entendimento, que nós, pela Tua Palavra, ó Deus, nós possamos olhar para o Senhor e confiar em Ti, Papai, crendo que o melhor do Senhor virá sobre as nossas vidas, a vitória do Senhor prevalecerá, a bênção do Senhor vai, ó Deus, ó Pai, nós vamos conquistá-la, mas antes de conquistar essas bênçãos, ó Pai, o Senhor cria situações, às vezes tem momentos da nossa vida, ó Deus, que nós precisamos nos atentar e às vezes olhar qual é a atitude que nós estamos tendo diante da adversidade, diante dos problemas. Ensina-nos a Tua Palavra nesta noite, em nome de Jesus, e todos digam amém, amém. Podem assentar. Nós cremos que a Palavra de Deus é o livro de regra de fé e prática, mas na maioria das vezes, muitas pessoas não têm seguido as regras, por muitas vezes nós não estamos praticando. Por muitas vezes, às vezes nós somos somente ouvintes da palavra de Deus, e às vezes Deus nos direciona, Deus nos mostra, às vezes Deus nos revela, Deus nos dá, às vezes, entendimento sobre tantas coisas, e o nosso Deus é o Deus que revela, Ele mostra, e Ele sabe de todas as coisas, nada está oculto diante dos olhos do Senhor. Ele é o Deus que vê todas as coisas, sabe de todas as coisas, sabe se o meu coração realmente está voltado para Ele, sabe de tudo que eu estou vivendo, conhece a minha vida por um todo, sabe de todas as coisas, e às vezes, meu irmão, Ele nos deixa conhecermos a nós mesmos, porque Ele já nos conhece. Eu falava aqui, preguei uma outra vez, falando sobre o povo de Israel no deserto. Quando Deus levou o povo de Israel no deserto, colocou ele no deserto, Deus permitiu que ele passasse fome, que ele passasse necessidades, que ele tivesse problemas, enfrentasse todo tipo de coisas, não para, porque Deus queria mostrar para eles aquilo que estava no coração deles. Deus queria mostrar para eles que eles mesmos se conhecessem e que eles olhassem para eles mesmos e vissem a atitude deles diante das coisas, diante de tudo aquilo que estava acontecendo, diante de tudo aquilo que eles estavam vivendo. Pregar a palavra às vezes para muito é fácil, mas às vezes viver ela num todo, às vezes mas é complicado. Tem muitas pessoas, às vezes citam versículos bíblicos, às vezes no momento de luto, no momento de adversidade, no momento de grandes batalhas, às vezes citam a palavra de Deus, mas no momento desta pessoa viver aquilo, enfrentar aquilo, às vezes ele encontra dificuldade para as coisas, e às vezes ele deixa, tira os olhos de Deus e coloca os olhos nos problemas, nas lutas, nas dificuldades, e às vezes ele perde as bênçãos de Deus, porque tudo que vem, como a palavra de Deus fala, tudo coopera para o bem daqueles que amam a Deus. Eu falava hoje pela manhã, nem toda dor é somente dor, na dor, a sua dor é a ponte para o seu sucesso. Vai depender de como você encarar, tem encarado os teus problemas, que vai ser de bênção para a tua vida, como será talvez de maldição para a tua vida. Quantas pessoas hoje, que às vezes, meu irmão, tem tirado o foco de Cristo, tem tirado os olhos do Senhor, tem tirado os olhos daquilo que às vezes Deus permite, e no momento que as coisas acontecem, eles deveriam ter uma atitude diferente, e a atitude que Deus espera de um servo de Deus, de um homem cheio de Deus, cantávamos aqui agora, vamos prosperar para a direita, para a esquerda, para frente, para trás, todos os lados, pisa na cabeça do inimigo e declare, sou mais do que vencedor. Mas no momento dele passar, e no momento que Deus o prepara, prepara ele para aquele momento, e no momento que ele deveria declarar que ele é vencedor, ele se frustra, ele se decepciona, ele entra em depressão, ele se abate, fica entristecido, vive uma vida de derrotas. Meu irmão, você serve a um Deus que pode todas as coisas. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Quem é que está te fortalecendo? Quem que está te dando vida? Quem está, você está vivendo como? Às vezes nós estamos vivendo por causa de... O médico falou uma coisa, alguém disse uma coisa, meu irmão, você diante de Deus, talvez você ouviu essa semana, você não tem valor, acabei de falar aqui agora, você tem um grande valor para Deus, ele não morreu por acaso, ele morreu por você, falei hoje pela manhã, você é ouro, aleluia, sabe o que é ouro? Você não é bronze e nem prata, você é ouro, aleluia, às vezes você tem Deus, tem te levado no cadinho dele, tem momentos da vida que as coisas vão apertar, porque Deus quer forjar em você o caráter dele, às vezes tem momentos na sua vida que você olha, não, eu não vou aguentar, eu não vou suportar, Deus, a luta está grande demais, meu irmão, continue glorificando a Deus, entra na tua prova, tenha atitude de servo de Deus, de mulher de Deus, de homem de Deus, e ó, chega lá do outro lado, você já é mais do que vencedor em Cristo Jesus. Não olhe para o teu problema, não fica dando só lugar aos problemas. Quantas pessoas vivendo uma vida de derrota, quantas pessoas vivendo uma vida de problemas, de grandes lutas, e no momento da luta, Deus quer te dar a vitória, mas ele não consegue ver a vitória de Deus, ele é negativismo, ele é negativista, ele só vê o negativo, ele não vê o positivo, ele é pessimista, ele não é otimista, você tem que ser otimista, meu irmão. Ah, nós pegarmos um copo, já falei sobre isso aqui uma vez, se eu olhar aqui e tiver esse copo com água, metade do pessimista vai virar e vai falar assim, a água está acabando, mas para o otimista falta só um pouco para encher. Aqui, no teu problema, na tua luta, na tua adversidade, ó, espera só mais um pouquinho, a tua vitória vai chegar, e vai chegar no momento certo, na hora certa, no instante certo. Creia na palavra de Deus. O apóstolo Paulo viveu tudo isso, enfrentou tudo isso. Você dizer, posso, eu posso. Você dizendo aí, eu posso mesmo? Mas às vezes ninguém pode. No momento de uma lutinha, no momento de uma adversidade, no momento de algo. Meu irmão, o diabo, a primeira coisa que ele quer destruir a família. E destruindo a família, ele vai destruir a família. A base da sociedade é a família. E quando ele vem mesmo, ele não vem capenga, não. Ele vem com todas as forças e você tem que vigiar, nós precisamos vigiar. Ainda que você esteja olhando, o inimigo está entrando, causou uma brechinha, fez uma feridinha, mas em nome de Jesus, Jesus, busque a Deus. Deus é poderoso para mudar a sua história, Deus é poderoso para mudar a tua sorte, Deus é poderoso para fazer infinitamente mais tudo aquilo que pedimos, tudo aquilo que pensamos. Quantos estão de cabeças baixas? Fale com teu irmão, minha irmã. Você não é galinha para andar de cabeça baixa. Você é águia. Não tem águia. Tem o livro do pastor Jorge, águia ou galinha? Não tem esse. Você não foi feito para andar de cabeça baixa, derrotado, frustrado, decepcionado, entristecido. Não! Alegra. Dê um sorriso para o teu irmão que está do teu lado aí. Fala com teu irmão, meu irmão. Jesus quer ver você sorrindo nas horas difíceis, nos momentos de luta, nos momentos de adversidades, nos momentos de provas. Ele quer ver você sorrindo em todo o tempo, porque é o servo de Deus. Aquele homem cheio, eu falava aqui agora, falei sobre as crianças, quantas pessoas hoje estão saindo para a luta, quantas pessoas querem enfrentar os problemas, enfrentando os problemas com as armas erradas. O pastor Jorge escreveu nessa matéria agora do boletim da igreja, quantas pessoas que procuram um pastor só depois que já tomaram as decisões, aí tomou a decisão, quebrou a cara, causou um monte de problema, aí ele vai aconselhar, no momento dele aconselhar, vai ferir um, vai ferir o outro, às vezes vai achar que está puxando para um lado, está puxando para o outro, e aí às vezes causa grandes problemas no meio da família, no meio, meu irmão, você é filho de Deus. Fala com seu irmão. Meu irmão, você foi comprado pelo sangue de Cristo. Amém? A tua oração diante de Deus, ela é poderosa para saquear o inferno e povoar os céus. A tua oração é poderosa diante de Deus. Aleluia, no momento da tua luta, pare por um momento. No momento da luta, vamos falar do casal. No momento da luta, no momento de problemas, cada um vai para o seu canto. Filho, uma casa dividida não pode subsistir. Uma casa dividida, no momento dos problemas, no momento das lutas, é hora de unir as forças, é hora de estar agarradinho um ao outro, é hora de estar falando a mesma língua, é hora de ficar discutindo um para um lado, um para o outro. Não, meu irmão, às vezes o diabo criou essa situação, mas ele, às vezes Deus espera de você outra atitude. Tem atitudes diferentes no meio das lutas, no momento dos problemas. Passa como Paulo. Paulo tinha todos os motivos para se sentir péssimo. Tem alguém que queria estar na pele de Paulo? Hã? Tem alguém que queria estar? Viveu o que ele viveu? Vai aguentar não, morre na primeira. Hã? Às vezes o camarada, o homem mesmo, né? Pega uma agulha e dá uma... Ai, meu Deus, não estou aguentando. Dá uma ferida só e o cara já fica derrubado, já cai para a cama, né? Não é desse jeito? As mulheres não falam isso? O cara não pode... Se tiver uma dor de cabeça, ele já encosta, já cai. A mulher não. A mulher não? Glória a Deus! Porque um tem que estar de pé, né? Porque senão, se os dois caírem, como é que fica os dois? Um tem que estar de pé para levantar. Então, Paulo... tinha todos os motivos para sentir-se péssimo. Passou necessidade, foi humilhado, padeceu fome, experimentou todo tipo de circunstâncias adversas, mas mesmo assim, obrigado, afirmou que aprendeu a viver contente em toda e qualquer a situação anunciada. No momento da tua luta, você está como? Triste ou contente? Ei, como que você está? Contava pela manhã de um homem que, em meio à sua vida, no meio do seu, no seu viver diário, ele estava carregando a sua cruz, e determinado tempo da vida dele, a cruz estava pesada demais. Como tem para muita gente, às vezes, que a cruz já está pesada demais, ninguém está aguentando, está suportando mais, já está entregando os pontos. Qualquer coisinha é um motivo para... Opa! Qualquer coisinha já é motivo para o cara sair dos planos de Deus, do projeto de Deus. Às vezes ele... Aí eu contava a história desse homem. Ele caminhava determinado tempo, ele começou a reclamar da sua cruz, e a sua cruz pesada, ele já não aguentando, suportando mais, ele começou a cortar a cruz, ele cortou a cruz. Aí determinado tempo cortou mais um pedaço, determinado tempo cortou mais um pedaço. Aí no momento dele, que ele chegou entre um abismo para o outro, a cruz que ele estava carregando era ponte que ligava um lado para o outro, ele cortou a cruz e ele perdeu a bênção de Deus. Quantas pessoas que já não tem mais a cruz, mais a cruz já tem só um toquinho, já perderam a visão de Deus, já perdeu o projeto de Deus, já perdeu a bênção de Deus. Meu irmão, entenda, se você está num projeto e esse projeto foi Deus que constituiu, se você está vivendo algo e ele está permitindo isso, entenda você que ele quer ver você, que ele quer forjar em você o caráter dele. Ele não quer ver você criança. Quantas crianças dentro da igreja até hoje, quantas crianças que estão tomando leite, se falar uma comida, der para ela uma comida mais sólida, ela fala: pastor, está pegando meu pé, pastor, já não tem mais amor, pastor, já não me ama. Deus, ele te ama, meu irmão, que ele em todo o tempo ele olha para você, ele, pai, Jesus está intercedendo por você com gemidos inexprimíveis. Se você está passando por luta, glorifique a ele, aleluia, em frente a todas as coisas, porque o que você está aprendendo hoje servirá para as pessoas amanhã, será de testemunho para as outras pessoas. Estávamos falando e eu lendo aqui Isaías 61, um abençoado contando a história aí, e eu falei com ele: rapaz, você precisa orar mais, você precisa de orar mais. Tem crentes, por eles não orarem, estarem orando, não estão orando, às vezes estão perdendo o foco das bênçãos de Deus para a sua vida. Meu irmão, entenda o seguinte: se você está afligido, se você está sendo envergonhado hoje, amanhã Deus vai te dar dupla honra. Amanhã você terá dupla honra. Está sendo envergonhado diante dos seus inimigos? Está sendo envergonhado diante dos seus amigos? Está sendo envergonhado? As pessoas estão pegando carona, como pegou carona no problema de Jó. Ah, os amigos dele começaram a questionar, falar mal dele, falar tudo. Mas Deus virou para ele: agora vai depender de você. Você vai orar por eles. Se você quiser que eles sejam abençoados, você vai orar. Meu irmão, vai ter tempos na sua vida que os teus inimigos vão chegar para você e vai dizer para você: amigo, meu filho, ora por mim, ora por mim. Eu falei de você naquele tempo, eu falei mal de você, mas eu preciso agora da sua oração. Ore por mim, no nome de... Talvez você está sendo passando por isso, alguém se levantou contra você, alguém disse alguma coisa, você está sendo envergonhado agora, mas vai ter dupla honra para a glória de Deus. Quem crê, diga amém. Amém? É uma dupla honra, meu irmão. Está afligido, está derrotado. Talvez você está vivendo como Paulo viveu, e ele teve atitudes diferentes. Teve atitudes diferentes. Quais são as suas atitudes diante da sua adversidade? Quais são as suas atitudes diante dos seus problemas? Quais são as suas atitudes diante na sua casa, na sua família? Quais são as suas atitudes diante da enfermidade, dos problemas que às vezes nos acarretam? E todos os dias nós vivemos isso, meu irmão. Só de você levantar, você já vai ter algo, algo vai acontecer para você, para Deus ver o que você está agindo, como é a sua vida, como você está agindo diante de Deus. Jesus, em todo o tempo, ele resolveu os problemas. Eliseu era um profeta de Deus, e um chegou para ele: meu senhor, o machado caiu lá no rio, e era emprestado. Eliseu foi lá, pegou um galho de árvore, tocou no rio, o machado voltou. Chegou numa cidade, as águas eram amargas. Eliseu pegou um pouco de sal, colocou num prato, e foi lá, lançou nas águas, e as águas se tornaram férteis. Meu irmão, Deus te levantou com um propósito nessa terra. Amém? Deus te levantou com um propósito nessa terra. Entenda o que está acontecendo com você. Entra nessa batalha. Entra nessa luta. Não pegue, não entregue os pontos para o seu inimigo. Viva acima de tudo a palavra de Deus, porque ela se cumprirá na tua vida. Como Jesus falou: hoje o que eu vos falo, vocês não entendem, não compreendem agora, mas amanhã vocês compreenderão. Amanhã vocês vão ver todas as coisas, tudo que hoje está acontecendo, talvez está trazendo derrotas para a tua vida. Entenda, amanhã tem um ditado popular que fala o seguinte: tem males que vêm para o quê? Para o bem. Tem males que vêm para o bem. Mas às vezes nós não entendemos isso. Tudo isso é uma oportunidade de Deus para a tua vida. Quem quer ser trabalhado por Deus, levante as mãos. Será que realmente Deus está trabalhando na tua vida? Será que realmente você está vivendo a plenitude da palavra de Deus sobre a tua vida? Será que realmente você está exaltando a Deus? Será que nós realmente estamos exaltando a Deus? Eu falei aqui, falando sobre Paulo, falando sobre Abacuque, como eu gosto de citar muito esse texto, ainda que a figueira não floresça, ainda que na vide não dê o seu fruto, ainda que o fruto da oliveira minta, ainda que não haja gado nos pastos, nos currais, ainda que não haja comida, todavia eu exaltarei e glorificarei o nome do Senhor. Pergunta o teu irmão, meu irmão, você está adorando a Deus? Tem exaltado a Ele em todo o tempo? Tem exaltado a Ele em todo o tempo? Será que nós estamos exaltando a Deus? Será que em meio às lutas, em meio às adversidades, como Paulo falou, posso todas as coisas naquele que me fortalece? Será que realmente você pode? Será que você pode realmente? Será que realmente você pode? Deus não vai te entristecer, não. Deus vai olhar para você e dizer, não, este é o meu filho amado em quem eu tenho. Quem me compraz e quem eu tenho muita alegria. Será que ele vai poder dizer isso de nós, todos nós? Porque na maioria das vezes não é isso que acontece, irmãos. Na maioria das vezes nós nos entregamos às murmurações. Ou muitas vezes nos entregamos todos os tipos de coisas na vida e às vezes largamos o melhor de Deus. Como eu falei aqui, fui moço. E agora sou velho, e nunca vi o justo, nem a sua descendência mendigar o pão. Se você está vivendo a palavra de Deus, se você tem servido a Deus com todo o seu coração, com toda a sua alma, se você tem adorado a Deus indiferente daquilo que está acontecendo, se o mar não se abriu, ah Senhor, eu vou passar, ainda que eu estou vendo os problemas, ainda que eu estou vendo as dificuldades, papai, em todo o tempo eu quero servir ao Senhor com integridade, eu quero servir ao Senhor com todo o meu coração, eu quero servir ao Senhor com toda a alma, nem as lutas, nem a adversidade, nem os problemas, nem a morte, nem a vida, nem nada, aquilo que vai vir, pode vir, meu irmão, tem poder de nos separar de Cristo. Nada pode, fala com teu irmão, meu irmão, não tem nada, meu irmão, que possa te separar do amor que está em Cristo Jesus. Então tem para muitas pessoas, às vezes, não existe mais solução. Para quantas pessoas mais, quantas pessoas hoje, às vezes ele vê um problema, ele não consegue ver mais a solução dos problemas, ele está sofrendo desse mal, já não enxerga o lado bom, só enxerga o lado ruim, e não acredita que todos os problemas existe uma solução. O cara, ele duvida de tudo, ele paga para ver, está pagando para ver, tornou-se cético, aleluia, sofre de desesperança crônica, ele não consegue ver mais esperança. Está aqui a irmã Lúcia, e lutou, subiu aqui para testemunhar, exaltar o nome do Senhor. Aleluia! Quantas pessoas que já desesperou, já desesperaram, não conseguem enxergar mais a bênção de Deus. A balança só pesa para o lado negativo, não pesa mais para o lado positivo. Então nós precisamos ser equilibrados, você precisa ser equilibrado, meu irmão. O que está atuando, o que está ditando as ordens na sua cabeça? Quais são as pessoas que você está ouvindo? Quais são as palavras que estão na sua mente? O que você está absorvendo? Somente o negativismo? O negativismo? Não, meu irmão, somente o negativo? Não! Que o positivo reine, que é a palavra de Deus. Amém? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para os meus caminhos. Você precisa de uma direção de Deus? Quem precisa de uma direção de Deus? Quem precisa de uma resposta de Deus? Todos nós. A palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e ela é a luz para os nossos caminhos. A palavra de Deus fala que é o homem que teme o Senhor instruirá no caminho que ele deve andar. O salmista falando, faz-me, Senhor, conhecer os teus caminhos e guia-me pelas veredas da tua justiça. Meu irmão, quantas vezes eu estou seguindo o meu caminho? Quantas vezes eu estou vivendo o meu mundinho? Quantas vezes eu estou vivendo o que eu tenho? Às vezes entendimento por aquilo, às vezes vem uma coisa, às vezes alguém falou alguma coisa e eu sigo aquela palavra, eu sigo aquela orientação. O que eu devo fazer? Primeiro lugar, eu tenho que buscar a Deus. Eleva os meus olhos para os montes, de onde me virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Uns confiam em carros, em cavalos, mas nós confiamos em quem? Em quem nós confiamos? Onde está depositada a nossa confiança? Naquele que tem todo o poder nos céus e na terra. Eu não posso, mas Ele pode. Eu não tenho, mas Ele tem. Eu não sei, mas Ele sabe todas as respostas. Eu não sei a direção, mas Ele é aquele que mostra, que nos ensina, que nos revela todas as coisas. Mas tudo isso vai depender da sua atitude, meu irmão. Como é que você está vivendo diante das adversidades? Como é que nós estamos vivendo diante das lutas? Para quem, para onde que eu estou correndo? Quantas pessoas estão indo atrás do horóscopo? Opa, vou ver aqui, vou tentar olhar aqui minha sorte. Às vezes abre a Bíblia, aí cai naquela página preta da Bíblia. Oh, meu Deus, está tudo preto. Até a Bíblia agora. Meu irmão, se você está vivendo, a palavra de Deus fala, oh, eu conheço as suas obras. Ele conhece. Lê lá, Apocalipse 3:8. Conheço as tuas obras. Eis que tenho posto diante de ti uma porta aberta, uma porta que ninguém pode fechar. Aleluia! Mas ele vê, ele espera, ele vê, ele sabe de todas as coisas, sabe daquilo que eu estou praticando, como aquilo que eu não estou praticando. A maioria das vezes eu me paro, me deparo, às vezes as pessoas hoje. Hoje estávamos falando aqui pela manhã, o salmista Davi, ele falando, alegrei-me quando me disseram, vamos o quê? À casa do Senhor. Camarada vivia num palácio onde que tinha de tudo. Ou, às vezes você está num sítio aí onde que tem tudo. Na hora de você ir embora, você quer ir embora? Não quer, você quer ficar lá. Meu Deus, aqui tem tudo. Tudo que eu preciso, tudo que eu imaginava que tem. O salmista Davi, ele largou a sua casa, largou todas as coisas para ir para a casa de Deus, porque lá era o lugar certo. Aqui é o lugar certo, aqui é onde Deus nos dá diretrizes, aqui é onde Deus nos mostra o caminho, aqui é onde Deus mostra a direção, mas às vezes eu não posso somente ser ouvinte, como eu falava aqui no início, eu preciso ser praticante desta palavra. Todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem imprudente que edificou a sua casa sobre a areia. Veio os ventos, veio o temporal, e essa casa veio a cair, a ruir, porque foi edificada na areia. Mas agora, todos aqueles que ouvem estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a... Sobre o quê? Sobre a rocha. Quem que é a rocha? Jesus. Então, se você edificou a sua casa sobre Jesus, meu irmão, você vai ter direção. Ainda que as tempestades vierem, ainda que as lutas vierem, Jesus estará com você no teu barco para te dar a vitória. Mas quantas pessoas estão edificando as suas casas sobre a areia? E às vezes eu falo aqui, eu sempre falo, já falei com o Jandim, às vezes eu fico triste quando eu vejo os jovens da igreja não participando de escola dominical. Amanhã vai ter problema, estão edificando as suas casas na areia, porque se vir um temporal, se vir uma luta, não vai ter base bíblica, porque a palavra de Deus, ela subsiste em todos os tempos. Passarão os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Se você, ela é a Bíblia, a palavra, ela é viva e eficaz, mais cortante do que a espada de dois gumes, que divide alma e espírito, juntas e medulas, e ela é apta para discernir pensamentos e intenções do coração. Meu irmão, se você está edificando a sua casa nos tempos da igreja, a igreja primitiva, se você for olhar Atos 2,42, jovens, salvai-vos dessa geração perversa. Às vezes, quantos jovens estão entrando aí, como foi falado aqui, apresentado aqui, ó, quantos caminhos foram oferecidos aqui, ó, quantos caminhos foram oferecidos aqui, ó, e quantas pessoas, às vezes, é oferecida a elas, tantas coisas, quantas pessoas hoje dentro da igreja trocando a bênção de Deus por causa de um prato de lentilha, por causa de um momento, e às vezes por causa disso o diabo entra, destrói a vida dele, e ele não teve base bíblica, está desviado. Hoje, a maior igreja hoje são a igreja, é a igreja dos desviados, porque estiveram na igreja, viveram por um momento, se frustraram por causa de coisas, de problemas que às vezes aconteceram. Meu irmão, quando o meu foco é Cristo, quando a minha vida está em Cristo, quando eu tiro os olhos de Cristo e começo a olhar as coisas, pode ter certeza, como Jonas, ele desviou, saiu do projeto de Deus, Deus mandou ele para um lugar, ele foi para outro. Quando você tira os olhos de Deus, você só desce. A pessoa só desce. Jonas desceu para Tarsis, de Tarsis desceu para o porão do navio, do porão do navio desceu para o fundo do mar. Quando eu tiro os meus olhos de Cristo, ainda que eu esteja enfrentando lutas, problemas, eu tiro os meus olhos do Senhor, começo a olhar as coisas ao meu redor, meu irmão, eu começo a descer. Amém? Eu fico triste. Às vezes, como nós falávamos aqui, eu esqueci o texto. Eu li, foi no início, falei, isso foi, se fui moço, agora sou jovem, nem vi um rosto, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quantos hoje dentro da igreja estão mendigando? Mendigando porque às vezes não conhece a palavra de Deus, não estão vivendo ela na plenitude e por causa disso estão sofrendo. Meu irmão, a palavra de Deus, fala com teu irmão, ela é a resposta para todas as coisas. Fala com teu irmão. A palavra de Deus é a resposta para todas as coisas. Tudo que você precisa, tudo que você necessita, tudo que você estiver enfrentando, tudo que você estiver vivendo, meu irmão, a palavra de Deus, ela tem resposta, ela tem base para todas as coisas. Você não vai ficar sem respostas para a tua vida. Não, se você buscar na palavra de Deus, parar por um momento para ouvir a Deus, não é pegar esse livro e ler este livro como um livro qualquer, não. Quando ele fechado é um livro qualquer, mas ele é aberto, é Deus falando com você. Abra a tua Bíblia, vem nos momentos difíceis da tua vida, abra a tua vida, a Bíblia, pare por um momento, tenha intimidade com Deus, faça isso na tua casa, faça isso na tua família, a esposa com o esposo, os filhos juntos ao redor, pare por um momento, começa a ler a palavra de Deus, Deus vai te direcionar, Deus vai te dar a direção para aquilo que você está enfrentando, para aquilo que você está vivendo. Ele vai te dar as respostas de todas as coisas, mas, meu irmão, tira os seus olhos do problema, tira os seus olhos das coisas que às vezes está atrapalhando, tirando o foco de Deus para a tua vida, e olhe para Jesus, o nome de Jesus, olhe para Ele. Glória a Deus! Olhe para Ele, Ele é a resposta de todas as coisas. Vamos ficar de pé, nós vamos orar. Fale com Deus agora o que você está vivendo, o que está acontecendo com você. Fale que você precisa dele agora. Fale para ele, papai, eu estou vivendo isso, estou enfrentando isso. Ó Deus, nós cremos, ó Pai, que a fé é o firme fundamento das coisas que não se veem. mas que se esperam. Creia agora, minha irmã. Creia agora, meu irmão. Aleluia. Entenda que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Faça a diferença. Faça a diferença em meio às lutas, em meio às adversidades. E no meio dos seus problemas, o nome do Senhor seja glorificado. Que em meio às tuas lutas, você possa dar glórias a Deus. Que em meio às suas, os seus problemas, o nome do Senhor, que Ele possa ser glorificado. Levante as suas mãos, fale com o Senhor agora. Papai, eu estou aqui na tua casa, papai, tenho vivido isso, papai, como Paulo, ele enfrentou, ó Deus, todas as coisas, ele passou necessidades, ó Deus, ele foi afligido, ele foi humilhado, ó Deus, ah, papai, ó Deus, ele viveu tantas coisas, mas nada pôde, teve a poder de paralisá-lo, nada teve poder de parar Paulo. Quantas pessoas estão parando por causa de um problema, quantas pessoas estão entregando os pontos por causa de uma luta, por causa de uma adversidade. Meu irmão, Deus tem grandes coisas para fazer na tua vida, Deus está te projetando, Deus está fazendo você ver estas coisas. Ah, você não pode viver como criança nessa terra, você precisa amadurecer. Aleluia, faça a diferença em todos os momentos, assuma as suas falhas, confesse as suas falhas, assume as responsabilidades, toma novos rumos para a tua vida, tome nova direção na tua vida, em nome de Jesus, que as dificuldades vão embora, elas não vão se repetir, ainda que elas se repitam, mas você hoje, amanhã, você vai estar preparado para todas as coisas, para a glória de Deus, em nome de Jesus, papai. Eis aqui a tua igreja, eis aqui o teu povo, meu pai. Ó Deus, quantas pessoas afligidas, quantas pessoas derrotadas, quantas pessoas vivendo momentos, às vezes, que acham que são problemas para a vida delas, mas, ó Deus, nós sabemos que o Senhor está no meio de todas estas coisas. O Senhor nos prometeu, o Senhor prometeu à tua igreja que o Senhor estaria conosco, o Senhor nos prometeu que estaria conosco todos os dias até a consumação dos séculos. Nós cremos, ó Pai, que no momento da luta, que no momento da adversidade, que no momento dos problemas, ó Deus, cremos que o Senhor está com os teus filhos. Abra os nossos olhos espirituais, nos dê entendimento, meu Deus, da tua palavra, ó Deus, que cada vida seja equilibrada, que cada vida saiba enfrentar, ó Pai, ó Deus, sem sair do projeto do Senhor, sem sair dos planos do Senhor. Quantas pessoas, ó Pai, que hoje estão no mundo porque saíram dos projetos, saíram do propósito do Senhor, saíram, meu Pai, por causa de algo, ó Deus, e estão vivendo derrotas, ó Pai, porque não tiveram a capacidade, meu Deus, de enfrentar o problema, correu do problema e hoje estão derrotados e entristecidos. Mas, papai, nós cremos que o Senhor está aqui neste lugar, ó Deus, para ensinar, para mostrar, em nome de Jesus, que cada vida, Senhor, ó Pai, possa olhar para o Senhor em todo o tempo, em todos os momentos, ó Pai, e crer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem coração algum penetrou, ó Pai, ó Deus, e tem certeza daquilo que o Senhor tem preparado para todos aqueles que esperam no Senhor, para todos aqueles que confiam em Ti, papai, em nome de Jesus. Nós vamos sair daqui, ó Deus, levando a tua palavra. Nós vamos sair daqui, papai, abençoados. Nós vamos sair daqui, meu pai, como uma diretriz. Nós vamos sair daqui, não derrotados, mas nós vamos sair daqui vitoriosos para a glória do Senhor. Nós vamos sair daqui vencedores para a glória do teu nome, em nome de Jesus. Papai, nós cremos no Senhor, em nome de Jesus. Continue orando, continue clamando, em nome de Jesus. Quem sabe você, meu irmão, por um momento da tua vida, você entregou os pontos, você murmurou, quem sabe você está aqui e você não está aguentando, você não está tendo suporte para enfrentar as suas lutas. Sai do seu lugar, vem aqui na frente, nós vamos orar por você, nós vamos clamar, pedindo a Deus que você enfrente todos os teus problemas, que você seja vencedor, que você possa conquistar tudo aquilo que o inimigo tem te roubado. Talvez você hoje está envergonhado, mas amanhã você vai receber dupla honra. Mas entenda, entenda agora, você vai ter que viver o propósito de Deus. Não saia do projeto de Deus e olha com os olhos da fé. Ainda que você veja os seus problemas como algo difícil, mas olhe para os teus problemas como uma oportunidade de Deus para a tua vida. Como Deus está criando coisas grandes para a tua vida. Ore agora, feche os teus olhos, fale com Deus agora. Assuma agora a sua responsabilidade diante de Deus. Assuma agora a sua responsabilidade, confesse agora as suas falhas. Senhor, fale com Ele, papai. Por muitas vezes eu falo que o Senhor, eu digo esta palavra como Paulo. Posso todas as coisas, mas no momento de eu enfrentar as lutas, no momento de eu viver a realidade destas coisas, eu não estou vivendo, meu pai, eu não estou vivendo, eu não estou enfrentando, eu estou correndo do problema às vezes, eu estou entrando para o meu cantinho, ó Deus, e por causa disso eu estou perdendo as tuas bênçãos. Peça a Deus agora para te dar, colocar força, para te dar força em ter você, o teu coração, meu irmão. Coisas no nome de Jesus, Pai, está aqui diante do Senhor, a tua igreja, os teus filhos, ó Pai, ó Deus, nós sabemos, ó Pai, todos os